Ficheiro 6. Quando o amanhã chegou, tínhamos outras coisas para fazer. Eu esquecera-me que tínhamos planeado uma viagem de um dia a Great Glen, o extenso vale do Lago Ness. Era uma longa viagem através do vale, por isso saímos bem cedo, antes do nascer do sol. Depois da corrida, no amanhecer gelado, para o carro que nos aguardava, era reconfortante relaxar sob a manta que nos cobria as pernas e sentir o calor a regressar aos pés e às mãos. Com ele veio uma deliciosa sonolência e senti-me adormecer tranquilamente no ombro de Frank, sendo a minha última visão consciente a cabeça do motorista recortada contra o céu vermelho da aurora. Já passava das 9 horas quando chegámos e o guia que Frank contratara aguardava-nos na beira do lago com um pequeno barco. Se estiver de acordo, senhor, pensei em darmos uma pequena volta no lago até o castelo Urquhart. Talvez possamos comer lá antes de continuar. O guia, um homenzinho austero com uma camisa de algodão e calças de sarja puídas, guardou cuidadosamente um cesto de piquenique sob o banco e ofereceu uma mão calejada para me ajudar a descer para o barco. Estava um dia lindo, com a fluorescente vegetação das margens íngremes a refletir-se nebulosamente na superfície ondulada do lago. O nosso guia, apesar do ar severo, era comunicativo e conhecedor, apontando ilhas, castelos e ruínas que ladeavam o lago longo e estreito. Aquele é o Castelo Urquhart. Apontou para uma muralha lisa, de pedra, que mal se via entre as árvores, ou o que resta dele. Foi amaldiçoado pelas bruxas do vale e viu uma desgraça atrás da outra. Contou-nos a história de Mary Grant, filha do senhor do castelo Urquhart e do seu amante, Donald Donne, poeta e filho de MacDonald de Bohuntine. Proibidos de se encontrarem por causa da objeção do pai dela aos hábitos de Donald de surripiar qualquer cabeça de gado que encontrasse, uma profissão antiga e honrada das terras altas, segundo nos assegurou o guia, eles encontravam-se mesmo assim. O pai descobriu. Donald foi atraído para um falso encontro e a seguir capturado. Condenado à morte, suplicou para ser decapitado como um cavaleiro, ao invés de enforcado como um criminoso. O seu pedido foi atendido e o jovem dirigiu-se ao cadafalso, repetindo: "O diabo levará o senhor de Grant e Donald Donne não será enforcado." Não foi. E a lenda diz que quando a sua cabeça decapitada rolou do cadafalso, falou, dizendo: "Mary, levanta a minha cabeça." Estremeci e Frank pôs o braço à minha volta. "Resta um trecho de um dos seus poemas", disse serenamente, "de Donald Donne. Diz o seguinte: amanhã deverei estar numa colina sem cabeça. Não tendes compaixão da minha triste donzela, a minha Mary de cabelos louros e olhos meigos?" Peguei-lhe na mão e apertei-a ao leve. À medida que as histórias de traição, assassínio e violência eram recontadas, parecia que o lago fazia jus à sua sinistra reputação. "E o monstro?", perguntei, espreitando para as profundezas sombrias. Parecia perfeitamente adequado àquele cenário. O nosso guia encolheu os ombros e cuspiu para a água. "Bem, o lago é estranho, quanto a isso não restam dúvidas. Há histórias, é verdade, de algo antigo e maligno que um dia viveu nas profundezas do lago. Foram-lhe feitos sacrifícios, vacas e às vezes até crianças, lançadas às águas em cestos de vime." Cuspiu outra vez. "E há quem diga que o lago não tem fundo, que tem um buraco no centro mais fundo do que qualquer outro na Escócia." Por outro lado, os olhos enrugados do guia enrugaram-se um pouco mais. "Esteve aqui uma família do Lancashire há alguns anos que entrou a correr na esquadra da polícia de Invermoriston a gritar que viram um monstro sair da água e esconder-se no meio dos fetos. Disseram que era uma criatura terrível, coberta de pelos vermelhos e chifres assustadores, e mastigava alguma coisa com o sangue a escorrer-lhe da boca." Ergueu uma das mãos, estancando a minha exclamação horrorizada. O polícia que mandaram para investigar voltou e disse que, bem, exceto pelo sangue gotejante, era uma descrição bastante precisa. Fez uma pausa para causar impacto, de uma bela vaca das terras altas a ruminar nos fetos. Seguimos de barco até ao meio do lago, antes de desembarcar para um almoço tardio. Encontramos o carro lá e voltámos nele pelo vale, não vendo nada mais sinistro do que uma raposa vermelha na estrada, que nos olhou espantada, com um pequeno animal pendendo frouxamente das suas mandíbulas, quando descrevemos uma curva a grande velocidade. Ela saltou para a berma da estrada e fugiu, rápida como uma sombra. Era bastante tarde quando finalmente cambaleámos pelo caminho de acesso da hospedaria, mas permanecemos agarrados um ao outro na soleira da porta, enquanto Frank tateava os bolsos em busca da chave, ainda a rir dos acontecimentos do dia. Só quando já nos despíamos para ir dormir é que me lembrei de mencionar o círculo de pedras em miniatura em Craig na Dune. O cansaço dele desapareceu instantaneamente. Verdade? E sabes onde fica? Que maravilha, Claire! Ficou exultante e começou a remexer na mala. Do que estás à procura? Do despertador, respondeu, retirando-o. Para quê? Perguntei espantada. Quero levantar-me bem cedo para ir vê-las. Quem? As bruxas. Bruxas? Quem te disse que há bruxas? O vigário, respondeu Frank, claramente divertido com a história. A governanta dele é uma das bruxas. Pensei na digna senhora Graham e torci o nariz com um ar zombeteiro. Não sejas ridículo. Bem, na verdade não são bruxas. Há bruxas por toda a Escócia há centenas de anos. Eram queimadas até quase o limiar do século XIX. Mas este grupo, na verdade, pretende ser de sacerdotisas ou algo parecido. Não creio que seja realmente um congresso de bruxas. Quero dizer, não são adoradoras do diabo. Mas o vigário disse que há um grupo local que ainda observa os rituais nos dias das antigas festas do sol. Ele não pode dar-se ao luxo de se interessar muito por tais acontecimentos, sabes, por causa da sua posição. Mas também é um homem demasiado curioso para os ignorar completamente. Não sabia onde as cerimónias eram realizadas, mas se há um círculo de pedras perto, deve ser lá. Esfregou as mãos na expectativa. Que sorte! Acordar uma vez no escuro para nos aventurarmos num passeio é divertido. Duas vezes em dois dias é masoquismo. Desta vez nem sequer havia um bom carro aquecido com mantas e termos. Segui Frank a cambalear colina acima, tropeçando em raízes e pedras. Estava frio e enevoado e enfiei as mãos mais fundo nos bolsos do meu casaco de malha. Um último impulso no cimo da colina e o monumento megalítico estava diante de nós. Os blocos de pedra quase invisíveis no lusco-fusco que antecedia o alvorecer. Frank parou a admirá-los, fascinado, enquanto eu me deixava cair sobre uma rocha convenientemente situada, a arfar. Lindo, murmurou ele. Deslizou silenciosamente até à borda externa do círculo, a figura indistinta desaparecendo entre os vultos maiores das pedras. Elas eram lindas e muito estranhas também. Estremeci e não inteiramente por causa do frio. Se quem quer que as tenha erguido tinha a intenção de impressionar, sabia o que estava a fazer. Frank voltou num instante. Ainda não está cá ninguém, sussurrou de repente por trás de mim, fazendo-me dar um salto. Anda, encontrei um lugar de onde podemos observar. A luz começava a subir do leste, apenas uma matiz cinzento clara no horizonte, mas o suficiente para impedir que eu tropeçasse, enquanto Frank me conduzia por um trilho que encontrara nalguns arbustos de amieiro perto do cume. Havia uma pequena clareira dentro do amontoado de arbustos, suficiente para ficarmos de pé, ombro a ombro. No entanto, o trilho era perfeitamente visível, assim como o interior do círculo de pedras, a não mais do que 6 metros de distância. Não pela primeira vez, eu perguntava-me que tipo de trabalho Frank realizara durante a guerra. Ele, sem dúvida, parecia saber deslocar-se silenciosamente no escuro. Ensonada como estava, só queria enroscar-me sob um arbusto aconchegante e voltar a dormir. Porém, não havia lugar para isso. E assim, continuei de pé, a espreitar o trilho íngreme, em busca das sacerdotisas que iriam chegar. Estava a ficar com um torcicolo, e os pés doíam-me, mas não devia demorar muito mais. O fio de luz, a leste, tornara-se rosa claro. Por isso calculei que deveria faltar menos de meia hora para o raiar do dia. A primeira movia-se quase tão silenciosamente como Frank. Ouviu-se apenas um leve ruído quando os seus pés deslocaram um seixo perto do cimo da colina e, em seguida, a cabeça grisalha, bem penteada, surgiu silenciosamente no nosso campo de visão. A senhora Graham. Então era verdade. A governanta do vigário estava adequadamente vestida, com uma saia de tweed e um casaco de lã, e carregava uma trouxa branca debaixo do braço. Desapareceu atrás de uma das pedras verticais, silenciosa como um fantasma. Elas chegaram rapidamente depois disso, sozinhas, em grupos de duas ou três, com risinhos e sussurros contidos ao longo do trilho, mas que eram rapidamente silenciados quando avistavam o círculo. Reconheci algumas delas. Lá vinha a senhora Buchanan, a funcionária dos Correios da aldeia, cabelos louros, recentemente ondulados, com permanente, e o aroma de Evening in Paris a desprender-se fortemente das ondas do seu cabelo. Reprimi o riso. Então era assim uma sacerdotisa moderna. Eram 15 ao todo. Todas mulheres, variando em idade dos 60 anos da senhora Graham a uma jovem de 20 e poucos anos que eu vira empurrar um carrinho de bebé pelas lojas há dois dias. Todas estavam vestidas para uma caminhada difícil, com trouxas debaixo do braço. Com um mínimo de conversa, desapareceram atrás das pedras ou de arbustos, emergindo de mãos vazias e braços nus, completamente vestidas de branco. Senti o aroma detergente da roupa quando uma delas roçou o nosso aglomerado de arbustos e reconheci os trajes como lençóis enrolados em torno do corpo e amarrados num dos ombros. Reuniram-se fora do anel de pedras numa fila da mais velha para a mais nova e ficaram paradas em silêncio à espera. A luz no leste tornou-se mais forte. Quando o sol começou a subir lentamente no horizonte, a fila de mulheres moveu-se, caminhando devagar entre duas das pedras. A líder levou-as diretamente para o centro do círculo e começaram a dar voltas, ainda a moverem-se lentamente, majestosas como cisnes numa procissão circular. De repente, a líder parou, ergueu os braços e deu um passo para o centro do círculo. Levantando o rosto para o par de pedras mais a leste, deu um brado com voz forte. Não foi um grito, mas foi suficientemente claro para ser ouvido em todo o círculo. A névoa, imóvel, captou as palavras e fê-las ecoar, como se viessem de toda a volta das próprias pedras. O brado foi repetido pelas dançarinas, porque agora eram dançarinas. Sem se tocarem, mas mantendo os braços estendidos na direção umas das outras, elas balançavam-se e zigue-zagueavam, ainda a moverem-se em círculos. De repente, o círculo dividiu-se ao meio. Sete das dançarinas passaram a mover-se no sentido dos ponteiros do relógio, ainda no movimento circular. As outras moviam-se na direção oposta. Os dois semicírculos passavam um pelo outro, a velocidades cada vez maiores, umas vezes formando um círculo completo, outras uma linha dupla. E no centro, a líder mantinha-se imóvel, repetindo de vez em quando aquele brado triste e agudo, numa língua há muito desaparecida. Deveriam parecer ridículas, e talvez fossem. Um bando de mulheres enroladas em lençóis, muitas delas corpulentas e desajeitadas, desfilando em círculos no cume de uma colina. Porém, os cabelos da minha nuca ficavam em pé ao som daquele grito. Pararam todas ao mesmo tempo e voltaram-se de frente para o sol, formando dois semicírculos, com um caminho perfeitamente definido entre as duas metades do círculo assim formado. Conforme o sol subia no horizonte, A sua luz fluía entre as pedras do leste, estendia-se entre as metades do círculo e atingia a majestosa pedra dividida ao meio do outro lado do monumento. As dançarinas ficaram paradas por alguns instantes, paralisadas nas sombras de cada um dos lados do raio de luz. Então, a senhora Graham disse qualquer coisa, na mesma língua estranha, mas desta vez num tom de voz normal. Girou nos calcanhares e caminhou empertigada, as ondas grisalhas dos cabelos brilhando ao sol, ao longo da faixa de luz. Numa palavra, as dançarinas seguiram-na. Passaram uma a uma pela fenda na pedra principal e desapareceram em silêncio.